Esse som todo mundo saca aí, velho. Vamos falar com nós que tava. Isso é a realidade do Jesus de Nazaré. Ei. Vem, diz o que canto. Vem da nossa inspiração, o teor representado nos versos da canção. Olha lá, olha lá, pretinho na quebrada, sem perspectiva que futuro o aguarda. Pré-adolescente já perdeu a inocência. Aos 12 de idade é promissor na delinquência. Na sala de aula não tem um atrativo. Dizem na escola que sua história é o apelidado de macaco, audição revoltado. Então, só adio no coração. E assim, eu já posso até prever. Rebarbado, rebelde, sempre vai ser. Suspeito em potencial, ele é rotulado. Reflexo evidente de marcas do passado. De séculos e séculos que omitiram nossa história, demonizando a gente e transformando em escória. Sociedade aí, que devasta a autoestima, que pouco a pouco vai ceifando nossas vidas, condenando em porta nossa vida a fracasso. Racismo brasileiro tá provado e comprovado. Nossa inspiração vem do universo gueto, de quem é humilhado, excluído e sem respeito. Vive sem direitos e sem dignidade, a toda justiça faz liberdade, igualdade. Nossa inspiração vem do universo gueto, de quem é humilhado, excluído e sem respeito. Vive sem direitos e sem dignidade, fala, a toda justiça faz liberdade, igualdade. Nossa inspiração vem da tia aqui na praça, em plena madrugada. Catalata do rosto abatido e sua pele escura do corpo fragilizado. Sinais da vida dura. Por várias vezes testemunhei seu pranto. Quando pede ajuda e o pai fica humilhando. Faz piada, dá gargalhada. Isso fere bem mais do que uma lâmina afiada. E aí? E não tem bálsamo que cure essa ferida, que ficará aberta pro resto de sua vida. Traumas e marcas da falsa abolição, que hoje se reflete no processo de exclusão. Gerador da fome e do desamor, quem espera nas quebras. E assim, mesmo assim, ela tá pronta pra guerra. Antes de sair de casa, se ajoelha e reza. Mais uma sem pátria, sem herança, pois é. Que nos seus quadros 60 é sinônimo de fé. Seu nome não importa, ela é guerreira, é mulher. E aí? É sinônimo de fé. Nossa inspiração vem do universo gueto, de quem é humilhado, excluído e sem respeito. Vive sem direitos e sem dignidade, a todos justiça e paz. Nossa inspiração, de quem é humilhado, excluído e sem respeito. Vive sem direitos e sem dignidade, a todos justiça e paz. E por falar em fé, lá vai Dona Joana, sendo da manhã com seu carrinho de banana. Já faz duas décadas que essa é sua rotina. Tem sua clientela e seu canto daquela esquina. Quase vem de frente com um supermercado, uma das redes mais poderosas do estado, que oferece a seus clientes cartão fidelidade e ainda faz sorteio de prêmios e viagens. E na sua banquinha nada disso tem. É raro até ter troco pra uma nota de 100. Porém, perseverança é sua marca registrada, e de segunda a sábado ela segue sua jornada. E foi desse jeito que criou filhos e netos, ainda dá apoio também pros seus bisnetos. Não tem tudo, escolheu, mas valoriza o que conquistou. Com garra, suor, esforço, a dor principal, sua casa humilde, bem no meio do quarteirão. Sem mais palavras, ela é sinônimo de superação. Minha, sua, nossa inspiração. A nossa inspiração, vem. Incentivo do gueto. A todos justiça, paz. Nossa inspiração vem do universo gueto, de quem é humilhado, excluído e sem respeito. Vive sem direito e sem dignidade, a todos justiça, paz. A todos justiça, paz. A todos justiça, paz. Liberdade, igualdade. A todos justiça, paz. A todos paz, justiça, paz, liberdade, igualdade. Alex, bicudo, valeu.